fuggire a pe. Cheguei de perto, limite, até onde a sessão. Acreditei minha fé no que existe, fui muito além da visão. Ignorei quem insiste em se estagnar na ilusão. Em cada BPM do beat encontro estímulo pra minha criação. Sua indiferença não abala, querer meu mal não interfere. Minha defesa e minha fala contra o ataque que a sua inveja desfere. Não fere, sou fiel nessa luta, fiel de conduta. Quem não acompanha a corrida é porque é mentira, tem perna curta. Sei que a fumaça interage, julgam minha atitude suspeita. E trepo fora da lei do homem, já que a mesma não me respeita. E pronto que acredito logo a favor da minha crença. Senso crítico é pré-requisito pra perceber minha presença. Quase sempre em movimento, seu quase contradição. Toda parada estratégia pra não entregar a posição. Pra muitos eu do trabalho, só pros que não admitem meu trampo. Sou atacante do time da vida, filho do engenheiro do campo. Vem o que vier é louco, se Deus quiser é louco. Nos corre pelo certo, é justo pelo justo. Vem o que vier é louco, se Deus quiser é louco. Pelo certo, sou simplesmente consequência sem causa, indo obstinado ao ataque. O que vier é lucro nesse lugar onde o prejuízo é destaque. Respiro o ar do desprezo que aumenta a proporção do verso de peso. Atento ao contra-ataque na guerra sem fim do eu contra eu mesmo. Todo mundo sofre, mas ninguém quer ajudar sofredor. Ainda me julgo quando eu procuro alívio imediato pra dor. Aproveito o que a vida oferece com mínimo de ingratidão. Enquanto a maioria só agradece quando envolve o ganho do cifrão. Criaram as regras e leis, mas restringiram a aplicação. Imune às leis, vocês criam as regras que eu invento a exceção. Vi coragem no olho que chora junto ao talento que não nasce agora. Olhei no espelho e enxerguei com convicção que o gordão aqui apavora. Que é combinado, não é errado, nem certo. Preço é justo. Se eu tô com a mão pro alto, a resposta é clara e sem nenhum movimento brusco. Não joga toalha, mesmo diante da escassez de recursos. Preparado pro que der e vier, e se Deus quiser é lucro. Vem o que vier é lucro, se Deus quiser é lucro. Nos corre pelo certo, é justo pelo justo. Vem o que vier é lucro, se Deus quiser é lucro. Meu corre pelo certo, sou pelo justo.